14060, controle 199.35. Sou 7, informando agora, o controle está operando com a frequência 109.35. 1935, gol do 7. Stan 3895, copiou? 60 em 1935. 7, azul 4060. Melhorou. Eco, Juliette, eco, controle? Papa Romeu, Romeu, Eco Índia, controle em 119.35. 7.935. Patango Eco, Juliette, Eco, controle. Azul 4060, tem uma formação à nossa frente, a gente poderia fazer um pequeno desvio de uma milha à esquerda? Afirmativo, está autorizado em desvio, Azul 4060. 4060. Estacionamento na posição número 4, gol 1777. No 777, Fortuna 04 autorizado, reporte táxi. Usaremos táxi no 777. Romeu, Romeu, Eco, Índia, mantém-se em condições visuais, 20 milhas noroeste de Salvador, frequência livre para coordenação. Romeu, Eco, Índia. 7. Romeu Eco Índia vai transferir a frequência livre. Obrigado e bom trabalho. FAB 4473, PC da Gole. 1935. Vai, Val. 4473, tomando por 280. Eco Juliette, Eco Controle. Juliette, Eco, controle em 119.8. Eco, Juliette, Eco, controle, prossiga. Isso era 4473 ao controle. 4473, prossiga. Informo que não recebo o modo Charlie, verifique, por favor. Ok, ok. Para 1010, Eco 70 milhas na magnética 070, já girando para a esquerda, Eco 70, permanecendo no setor. 6740, assina a identificação, chegada a CARI. Desça e mantém o nível 050. 050, 6740. Retorno na frequência 1935, por gentileza, volte nesta. 935, Eco, Juliette, Eco. Controle, Papatango, Eco, Juliette, Eco. Boa tarde, bom dia, Mike Charlie, Mike. Confirme, Papatango, Mike, Charlie, Mike, ação identificação, desça para nível 130. 130, sim, o Mike Charlie, Mike. Controle de Salvador, Papatango Eco, Juliette Eco. Papatango Eco, Juliette Eco, prossiga. Estou agora na magnética 070, senhor. Estou autorizando o condutor a passar 075 milhas do 110. Confirme para o Eco, Juliette Eco. Gol 1777, o POB 1174, 2 horas e 50 minutos, com fins como alternado. Gol 1777, autorizado o táxi via Índia Alfa, quando no pronto na Taxi Golf, chama a torre 108-612, o ajuste no 013 agora. Onde, informe nível que passa no momento. A gente respeitou mais uma vez o equipamento, está cruzando. Nível 075. Ciente, com 04473. Informo que não recebo o modo chastra. Tá, vai fazer a verificação. Eco, Juliette, Eco, prossiga. Como solicitado, a magnética 070, por 60 milhas nessa proa, descendo para o nível 110, confirme para o Eco, Juliette, Eco. Tenha nível 120, permaneça na proa até 60 milhas, como solicitado. Eco, Juliette, Eco. Eu estou na 070 agora, na magnética 070. Se possível, manter por 70 milhas nessa proa. Confirme para o Eco-Juliette Eco. Autorizado a proa, porém mantenha nível 120. Eco-Juliette Eco. Ciente, grato, Eco-Juliette Eco. 5130, Mike Charlie Mike, para prosseguir na descida. Web 6740, informa o tráfego à sua frente, agora está 70 milhas, reduza para 1909. Reduzindo. Na proa de Cari, o azul 4060, cruzando 50. 740, mantém nível 050, aguarde para a descida. 050, aguarda. Azul 4060, informe se irá efetuar a RNAVE. Não, a gente preparou aqui o RTME da 28. Sente, azul 4060, vou na proa de Cari, após Cari autorizado 2000 pés, ajuste 1013. Após Cari, pode descer agora para 2000, ajuste 1013, após Cari Lama? Afirmativo, após Cari Lama. 4060. Atingiu 30, mais Cari mais. Papatango Mike, Charlie Mike, mantenha 30, 130, aguarde para descer. Aguardando, Mike. Frequência 109, decimal 35. 935, para pista 28, 3895. Chame o controle em 11935. Camarada de 935, para ver. Estou 3895, voltando, estou 3895, pode ser? Sim, montando 3895, autorizado, puxa e acionar, portão 01, não, reporte táxi. Chama aí, táxi. Gente, sou 0443. Papatango Mike, Charlie Mike, desça para nível 060, pro Odicário. 060, pro Odicário, Mike, Charlie Mike. Web 6740, desça para nível 040. 040, tá visual com tráfego, 67040. Gente, reduza para 1970 nós para prosseguir na aproximação. Após CAR e autorizado PRO de Lama, Web 6740. Ok. Carinama está em processo de separação visual. Galeão, nível de voo 360, via Upper Zulu 14. Decola da 28, primeira curva corrigindo, decola da 28, após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés. Após, curva à esquerda no perfil da saída Gole, Eval, após Eval, voa Krat. 5007 é o transponder, o controle 119.35. Para o Galeão, nível de voo 360 pela Upper Zulu 14, decolada 28, mantém a proa até 3.000 pés, então curva esquerda, vou levar o Krat, controle 1935, confirma o transponder por gentileza. 5007. 5007 é o transponder, está 3191. Protegimento correto, 02 é o portão, reporte quando pronto. Reportará quando pronto, está 3191. ...740, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.1.3, reduza para aproximação. 2.000 pés, o 740. Confirma a nave. Tente Alfa Vitor Juliette, mantém 1.500 pés, ingresso corredor Veracruz, reporte Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Reporte Veracruz, Alfa Vitor Juliette. Alfa Tango, Mike, Charlie, Mike, reautorizado 3.000 pés, ajuste no 0.1.3. 0.1.3 para 3.000 pés, o Mike, Charlie, Mike. Mike, Charlie, Mike, inicia redução para 1.809. Número 3 para o pouso. 1.80, número 3, o Mike, Charlie, Mike. Avisão com o campo 6740. Web 6740, complete final, reduza para aproximação, chame torre 118.6. Eu, Web 6740. 6740. Vamos atender. 4107, seguinte, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360. Afirma. Será coordenado, guarde cópia. Guarde. Som, Lutan 3895 para o táxi TOB 136. São Vitor Juliette, tráfego 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, para a nave de pequeno porte, mantendo 1.500 pés. 3895, autorizado o táxi via Índia Alfa. No ponto esperado 28, quando pronto, chamará a torre 108.612, com ajuste no 0.1.3. Índia e Alfa, quando pronto, 108.612, no 0.1.3, da 3895. Abatango Mike, Charlie Mike, após Cari na proa de lama, autorizado final, reposto estabilizado, desce para 2.000 pés, ajuste no 0.1.3. Após Cari, proa de lama, acusará final, estabilizado, Mike, Charlie Mike. Controle Salvador, boa tarde, é o TAM 8001, informação Mike. 8001, acima identificação, chegada Cari, desce ao nível 050. Na descida Cari, descendo para o 050, acionou a identificação, o TAM 8001, solicita realizar o RNAV para 28. Controle ciente, aguarde por autorização, TAM 8001. Afirmativo. Controle Salvador, Papatango, Bravo X-Ray Foxtrot, ingressando em Interlagos. Bravo X-Ray Fox, mantém 1500 pés, reporta rotatório, visual com a pista. Reportará visual com a pista na rotatória Bravo X-Ray Foxtrot. Pode ingressar aqui pelo pátio, 4060? Tá livre. 60. 4107, pronto, cópia. Pronto, cópia, 4107. Azul 4107, está autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360 ao nível, Upper Whisky 50 a rota. Decolada 28, após a decolagem, mantém a proa até 3000 pés. Após 3000 pés, inicia a curva esquerda na saída agora, Eval, após Eval, voa Eudes, posição Eudes. 50 no 3, é o transponder, o controle 119.35. Autorizado Santos Dumont 360, Upper Whisky 50, decola da 28, após 3000 curva à esquerda, Gole Eval, Yields, 5013, outro transponder, 1935 controle, azul 4107. Poderia contagiar apenas o transponder, não consegui compreender. 5013. Cotejamento correto, posição 08, reporte quando pronto, fracionamento e push. Rodará. Solo 6740. O objeto 6040 prossegue táxi via Alfa, ingressa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, posição 04. Então 3216, sendo identificação, chegada Cari, desce ao nível 060. Cari 060. Salvador, é o TAM 8001. Prossiga. Por favor, é assim que possível voar na proa do Sierra Vitor 362 para o RNAV. Autorizado, voar na da presente Sierra Vitor 362, TAM 8001. Sierra Vitor 362, obrigado. O TAM 8001. Controle Salvador, Papatango, Bravo X-Ray Foxtrot, reportando na rotatória visual com o campo. Bravo X-Ray Fox para ingresso do circuito, chame torre 118.6. 118.6, Bravo X-Ray Foxtrot. Papa Romeu Lima, Mike Fox, é o solo Salvador. 7 decolou, mantendo o eixo. Voo no 777, contato radar na decolagem, suba nível 320, saída Gole, transição. Perfil da Gole, transição Eval, o no 777, pode voar agora, já está presente? Não tenho perfil, voo no 777. Teu perfil. 49 64, ciente. Bata, bata. Salvador, o Papa Tango é com o Zezé. Bono 777, autorizado a presente, Bagulha. Presente o no 777, Prodigole. Controle 8001, solicita pro A040 por 10 milhas para evitar uma formação aqui na descida. 040 por 10 milhas, autorizado. Então 8001, no reporte para, por término de desvio. É, afirmativo, vai reportar término de desvio. Solta 8001. Papa Tango, Eco Juliette, Eco, controle. Papa Tango, Eco Juliette, Eco, controle Salvador, câmbio. Uma fila se autoriza, outro zero, tá pronto, Eco Juliette. Eco Juliette, Eco, confia, recebe controle? Afirmativo, Eco Juliette, Eco. Gente, solicitou essa proa 070. O... por mais quantas milhas? Mais 30 milhas, senhor. Eco Juliette, Eco, solicita 1110. Eco Juliette, Eco. Proa 1110, 110. Negativo, nessa mesma proa solicita o nível 1110. 1110 é o nível solicitado. Eco Juliette, Eco. Por mais 30 milhas na proa 1110, autorizado descida para o nível... corrigindo, na proa 070, autorizado nível 110, Eco Juliette, Eco. Gente, grato, Eco Juliette, Eco. Controle de Salvador, para passar com a Alfabeto Juliette, ingressão 3, corredor Interlagos. Alfabeto Juliette, mantém 1.500 pés, reporte rotatório, visual com a pista. Reporte rotatório, visual com a pista, Alfabeto Juliette. Controle, o Alphavito Juliette está próximo à rotatória aqui, está totalmente visual com o campo, assim que possível o contato com a torre. Visual com a pista, Alphavito Juliette. Confirme. Visual com a pista, Alphavito Juliette. Visual, totalmente visual com o campo. Para ingresso do circuito, chame torre 118.6, Alphavito Juliette. 118.6, grato. Está proando 362, ou está 8001. Controle ciente. Eco, controle voltando. Prossiga, Eco, Juliette, Eco. Quando vai para gerar 3. Mike Charlie, Mike Livre. Via Alfa, Kilo 4 3. Voador em virtude de autorização da defesa aérea. Gente, o Eco, Juliette, Eco. Então, 8001, não reautorizado, 3 mil pés, ajuste no 013. 1013 para 3 mil pés, 8001. Então 8001, reautorizado nível 040. Então 8001, desça para o nível 040. Após ser a Vitor 362, desça para 2.500 pés, ajustando 013. Autorizado a RNAVE, reporte estabilizado. Ah, então tá bom, nova autorização, vai descer até 040 no Serra Vita 362 e após desce, após intercepta ou desce para 2.500 no Serra Vita 363, o TAM 8001. Controle, Eco Juliette, Eco. Eco Juliette, Eco, prossiga. Confirme que está presente mais 20 milhas apenas, depois vou girando para a esquerda para a magnética 293. Por mais 20 milhas está presente, confirme. Juliette Eco, o seu limite será a terminal de Salvador e o setor nordeste de Salvador estará indisponível para o seu voo em virtude do, da pista em uso CA28, interferirá diretamente com a segurança na aproximação. após a distância que eu solicitei, eu solicito a magnética 293, confirme para o X-37. Magnética 293. Positivo, nós autorizaremos, será por quantas milhas? 293, aguarde. 777, passando a nível 130, chame Recife 1288, alterna 13325, voo no 777. 288, 13325, uma boa tarde. Então 3216, reautorizado nível 050. 3216, 050. Controle, siga Eco, Juliette Eco. Bateira 293, por 40 milhas aproximadamente. Terá proa 293. Ativa, ativa. Já mais 10 milhas para o retorno na 293. Eco, Juliette Eco. Sente, curva esquerda. Quando possível, curva esquerda na proa 293. Eco, Juliette Eco. Controle, boa tarde, 3895, cruza 2000. 3191, no portão 02, autorizado, puxa acionar, reporta táxi. Obrigado, reportar táxi da 3191. Podemos vai direto body? Do 95, da Presidente Boigoli. Direto body, 3895. Serra Vitor 363, no procedimento, tá 8001. Controle ciente, reporte estabilizado, tá 8001. Reporte estabilizado, tá 8001. Então 3216, reautorizado nível 040. 040, 3216. Controle Salvador de Papatango, Lima Quilo Zulu, ciente da informação November, vai passar código batendo 080. Qual que chamou o controle? Papatango Lima Quilo Zulu. Papatango Lima Quilo Zulu, contato radar, sobre posição coral. Correção, sobre posição conde, voe na proa de anto para interceptar a chegada de pitch, reposta para descida. Voa anto para chegada de pitch, reposta descida, Lima Quilo Zulu. Firmando o Papá Romeu, Romeu, November, Papá. Papá Romeu, November, November, Papá. Confirme. November, November, Papá, apresentando para convóio, nível 430. Você não sabe se o nível disponível no nosso plano? Ah, não, não, você vê. Negativo, ainda não tem um, no sistema ainda. Confirme o OBT. 1530. Gente, 1530, ainda está um pouco distante, poderia chamar uns 15 foras. Sente. 286, até daqui a pouco, 3800. Tá 3216 para o RNAV da 28B. Então 3216 solicita RNAV, confirme? Afirmo. Então 3216, apoio Serra Vitor 362, desça para 2500 pés, ajuste no 013. Ele 13, 362, 0013.